modo diferenciado, tradição em bem servir. Você vai se sentir em casa, vem pra Zapa conferir. Material elétrico, residencial, industrial, marcas de confiança, garantia e segurança. Elétrica Zapa, a preferida, qualidade comprovada, satisfação garantida. Elétrica Zata, Rua Paris 190. Elétrica Zata, Blumenau.